nestes próximos instantes, destas últimas sessões do treinamento. Nós vamos trabalhar com o que chamamos de atos proféticos. Profetizar significa anunciar o que vai acontecer. Atos proféticos significam executar algumas ações que anunciam o que vai acontecer. Se aprendemos que há poder nas nossas palavras, nós vamos executar alguns atos através das nossas palavras que profetizarão vida. Se você é uma mulher casada, você vai profetizar: eu estou anunciando a intervenção de Deus sobre o meu casamento, sobre o meu marido, e ele será fiel e cuidadoso, será cheio do Espírito de Deus. Creia nisso, declare isso novamente: eu estou profetizando, eu creio e estou declarando, e declararei isso todas as vezes que for necessário. O meu marido vai ser uma bênção, ele vai ser transformado, fiel, cuidadoso, bondoso, amoroso, amigo, companheiro, cheio de Deus. Os filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos abençoados serão como palmeiras à volta da mesa. Você pode profetizar: os meus filhos, que muitas vezes dão problema às mães, trazem dificuldades nos lares, os meus filhos são abençoados. Os meus filhos estão cobertos pela minha palavra de autoridade e o diabo não os toca, o império das trevas não os toca mais, porque eu estou ministrando a eles a verdade que liberta, Jesus. A minha casa, declare comigo, a minha casa será um lugar de alegria. Convide o Espírito Santo para dominar a tua casa. Convide o Espírito Santo para falar a você o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que deve ser limpo, o que deve ser tomado. O que deve ser desfeito, o que deve ser requerido. Você vai pedir ao Espírito Santo: dá-me sabedoria para encher a minha casa de música que abençoa e não música que amaldiçoa, de livros, de objetos, de ministrações, de palavras, de pessoas que abençoam. A minha casa será um lugar de alegria. Os familiares. Meus familiares serão atraídos para serem abençoados. Por mais que você tenha problema com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, com o familiar, não importa quem, com o filho, com o marido, você vai dizer: os meus familiares serão influenciados pela sabedoria que agora flui de mim. Creia. A fé é a certeza das coisas que não vemos, a convicção daquilo que esperamos. Quanto mais você beber da fonte que é Deus, mais você vai ter a visão correta, o desejo correto e o alvo correto. Mais você vai trabalhar nesta dimensão terrena para se preparar e preparar vidas para a eternidade. Você tem o poder das sementes, você é conselheira, você é sábia, você é mulher edificadora, você é uma abençoada, você é uma bem-aventurada. Não podemos nos esquecer de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é o responsável por toda a transformação das nossas vidas. É Ele quem envia o Espírito Santo para nos ensinar. Nós temos exemplo de mulheres na Bíblia, mulheres abençoadas, prósperas, frutíferas, e todas elas tinham uma comunhão com Jesus. E através de Jesus nós chegamos a Deus. Podemos tomar o exemplo de uma mulher. Uma mulher sábia, uma mulher que foi marcada pela fé, pela humildade e pela obediência. Maria, mãe de Jesus. Um exemplo de mulher que não se importou com o que os outros iriam dizer, mas se submeteu à vontade do Espírito Santo e gerou Jesus. Jesus é uma palavra hebraica que significa salvação. Ele salvará. Jesus, Yeshua, El Salvador. Você está declarando que Maria, pela sua submissão, pela sua fé, pela sua humildade, pela sua dependência em Deus, gerou Jesus, salvação. Assim como você, mulher abençoada, tanto quanto Maria, mulher cheia do Espírito Santo, tanto quanto Maria, pode ser alguém que vai gerar salvação na tua casa, na tua família. E você vai experimentar o poder de Deus através da sua vida para transformar toda a sua família.